Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um ouvinte que escreve: sou estagiário de ciências contábeis numa empresa fabricante de bebidas, mas não estou satisfeito com minhas atividades. A empresa é de renome, os funcionários competentes, mas não gosto do ambiente. Quero sair, nem que seja de fininho. Como fazer para não me queimar com outras oportunidades de estágio? Olha, prezado ouvinte, de fininho a gente não sai nem da igreja, quanto mais do emprego. Tudo bem que o ambiente não seja do seu agrado, mas a empresa te deu uma oportunidade de pessoalmente aprender e desenvolver carreira. Se você está com vergonha de dizer os reais motivos e planeja mandar um e-mail ou telefonar avisando, saiba que isso irá acarretar uma série de problemas. A postura profissional é exigida principalmente na hora da saída. Marque um horário com sua chefia, estabeleça uma data para sua saída e se coloque à disposição para quem fica no seu lugar. Por fim, na hora de ir embora, agradeça a todos pela oportunidade e busque um novo estágio. Importante: se no outro estágio também sentir um clima ruim, medite um pouco para ver se o problema não está em outro lugar. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempravante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.